tá em tudo que é lista de melhores filmes de 2021, assim como o documentário In the Same Breath. Aí já dialogou mais comigo, aí a parada é mais impactante. Aí também cinema a verdade, né? Fatos. Onde conheceremos a capital do corona, velho. Conheceremos a capital do coronavírus. Esse filme chamado In the Same Breath, documentário da HBO, que é dirigido por uma chinesa, a diretora é chinesa, só que é radicada nos Estados Unidos. O marido dela e o filho são americanos, né? Eu sei que ela tem família na cidade de Wuhan. Wuhan é a cidade chinesa onde surgiu o coronavírus. Aí o seguinte, velho, que cidade do caralho, velho. Cara, é tipo uma cidade luz, velho. Eles fazem uma iluminação nos prédios da cidade. Uma parada muito louca. Onde fala, cara, que cidade fantástica. Dá muito vontade de visitar Wuhan. Só que a intenção não é turística, né? A intenção do filme é contar o desenvolvimento, os primeiros dias da disseminação do coronavírus, que segundo o governo chinês começou em janeiro de 2020, mas ela começa já a se aprofundar em casos que já estavam ocorrendo no final de 2019 e que o governo chinês manteve em sigilo, né? O governo, tipo, é uma ação que se repetiu, né? O governo chinês, depois o americano, aqui no Brasil, a maioria dos governos ditatoriais, né? Do pessoal de extrema direita, porque de extrema de comunismo, a China não tem nada, né, velho? Comunismo é o seguinte, a distribuição de renda não chega lá no primeiro escalão, lá eles estão comendo e bebendo do bom e do melhor, né? Já o resto tem que distribuir a renda, mas enfim, eu não sei como é que funciona a política exatamente lá, mas de comunismo não dá pra chamar a China, né? A China já tem um monte de classes sociais, tem um monte de gente já com riqueza e tudo, mas a China é uma ditadura capitalista, né? Funciona, ganham muita grana, mas o teu salário eu acho que tu não distribui pra todo mundo, né? Tu não dá pro governo, mas enfim, eu não sei exatamente como funcionam os membros do governo comunista chinês, mas assim como o Trump, assim como esse bosta que tá aí na presidência do Brasil, todos os governos inicialmente, por conta, né, de colocar primeiro o dinheiro, o cifrão na frente do valor do ser humano, da vida, né? O valor do dinheiro vale mais que a vida para esses caras, né? Mas todo mundo no início ali da disseminação do vírus foi negacionista. A China censurou e manipulou muita informação, mais até que os governos daqui dos Estados Unidos. Ela por tabela também vai contar a história do Trump também, como ele recebeu o vírus, como de um dia para outro o governo dizendo que ninguém se preocupasse. Em uma semana tinha hospital de metrópole com Nova York, de metrópoles como Nova York, sem leitos para receber paciente, e já somando a parada milhares de mortes, né? É um filme bem triste de acompanhar, é impactante, porque a diretora vai nos levar para dentro ali dos hospitais chineses, onde a gente vai acompanhar o drama das primeiras vítimas e dos seus familiares que ainda não estão sabendo como lidar com aquilo. O governo chinês fechou a cidade de Wuhan, né? Não podia sair nenhuma informação, todo mundo que falasse contra era preso, quem quisesse disseminar a verdadeira informação do perigo do vírus foi pra cadeia. Teve jornalista que tá desaparecido, né? Jornalista chinês de Wuhan que quis contar a verdade pro mundo, que, né? Nunca mais ouviu falar do cara. Pois é, o começo de toda essa crise sanitária, que por conta das proporções que tomou, né? Tipo, não teve como os governos mesmo querendo esconderem, né? A pandemia de fato ocorreu, vitimou gente pra caralho. Tem que ser muito burro pra, né? Mostra, né? O filme mostra tudo, cara. Que só gente muito ignorante e burra, né? Se referiu. Há um problema como esse que já matou mais que bomba atômica, como gripezinha, né, velho? Tem que ser muito cuzão pra se referir a uma doença como coronavírus, covid, como gripezinha. E só cuzão, né? Tratou como uma gripezinha. Agora tem esse lado, né? Impactante, comovente, das vítimas, como a parada, né? Enfim... uma parada surgiu, né? Como o vírus começou a se disseminar pelo mundo. E ao mesmo tempo tem esse, né? Eu ia dizer, tem esse lado positivo, não deixa de ser, porque que cidade maravilhosa, velho. Arquitetonicamente falando, e o show de luzes que eles fazem no ano novo deles, e, velho, é porra muito foda, velho. Baita cidade, o Wuhan deve ser até maior que Porto Alegre, mas enfim. A história aí de como surgiu, então, o vírus dos governos, né? Tentaram manipular a informação a respeito e por conta dessa manipulação e descuido, né, por não optar por se prevenir no lugar de dizer que estava tudo bem, que não, ninguém não precisa máscara, pode ficar tudo aberto, enfim. In the Same Breath, documentário foda, se justifica, tá inserido aí no contexto aí das listas dos melhores filmes de 2021. Ainda vai ter um terceiro tempo no Clandestine de hoje, mas além a gente vai chegar na trilogia O Senhor dos Anéis. 10 horas e 57 minutos.